8928, anteriormente faltava mais ou menos uma milha à esquerda da Star. O 8928 foi para 2010, o ajuste 2014, para o GDS até estabilizado. 160, telefone, controle, autogestão 58, gol 9068. com primeira curva à direita, você pode dar um zero. 5104, transponder, controle, 1268, ou 903. Leão 320, Alvaro Flores, Azul 44 da Vinicius Alves. Decola da 10, Campo 1, Letra 9. Com primeira curva direita. 5164, transponder, 208, controle Salvador, gol 9083. Correto, não, 0841, no gol 9083. 7, 106. São 1, 2, reporta, site 1, em